meuscds.com. Conheci uma novinha, ela é muito diferente, Tinha uma cara de danada e a sentada que ela dava não saiu da minha mente. Eu conheci uma novinha, ela é muito diferente, Tinha uma cara de danada e a sentada que ela dava não saiu da minha mente. E foi sentado que ela me ganhou, sentado que me conquistou, sentado que eu me apaixonei. E foi sentado que me deixou louco, eu nem lembro do seu nome, mas da sentada eu lembrei. E foi sentado que ela me ganhou, sentado que me conquistou, sentado que eu me apaixonei. E foi sentado que me deixou louco, eu nem lembro do seu nome, mas da sentada eu lembrei. Isso é banda loba, tem que respeitar. Isso é banda loba. meuscds.com. Conheci uma novinha, ela é muito diferente, Tinha uma cara de danada e a sentada que ela dava não saiu da minha mente. E foi sentando que ela me ganhou, sentando que me conquistou, sentando eu me apaixonei. Foi sentando que me deixou louco, eu nem lembro do seu nome, mas da sentada eu lembrei. É banda loba pra vocês. Fatos reais, tá?